nossa vitória em Cristo. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8:37. A nossa vitória está na morte e ressurreição de Cristo, pelo fato de ele se ter posto em nosso lugar como substituto, para sofrer a nossa condenação, por causa dos nossos pecados. A nossa redenção e libertação. Jesus sofreu a nossa condenação, que era a morte, o salário do pecado, Romanos 6:23, mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, Atos 2:24, e ele destruiu a morte, e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, 2 Timóteo 1:10, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-o na cruz, Colossenses 2:14, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz, Colossenses 2:15. Se Cristo pagou a nossa dívida, já não somos culpados diante de Deus, e os nossos inimigos perderam o domínio que tinham sobre nós, agora pertencemos a Cristo. Nossa vitória em Jesus Cristo é completa e definitiva. Ele aniquilou toda a força que nos prendia, nos libertou dos pecados e nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, 1 Pedro 1:3. E que nos tirou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, Colossenses 1:13-14. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Apocalipse 12:11. O caminho para a vitória. Só existe um caminho para a vitória, a cruz do Calvário, onde Jesus foi crucificado, é lá que se centra a esperança da humanidade, pois ali se abriu para todos a porta para levar de volta a Deus. Todo vencedor tem que passar pela cruz, isto significa ser crucificado juntamente com Cristo. Assim como ele venceu pela cruz, nós também vencemos junto com ele, e assim como ele ressuscitou, assim também um dia ressuscitaremos com ele. Porque, se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Romanos 6:5. Jesus, antes de passar pela cruz, enfrentou Getsemane, o lugar da decisão crucial, onde teve de renunciar à própria vontade para cumprir a vontade do Pai. Ele sabia que o preço da nossa redenção era caríssimo, e que por isso teria de sofrer as mais terríveis agonias da morte, além da afronta, desprezo, rejeição, humilhação, escárnio, somente no caminho para a cruz, e que teria de levar sobre si as nossas enfermidades, carregar as nossas dores, ser ferido por causa das nossas transgressões e esmagados por causa das nossas iniquidades, receber o castigo que nos traria a paz e ser pisado para sermos sarados, Isaías 53.4 a 5. Ele renunciou a si mesmo em nosso favor e se entregou para ser morto em nosso lugar. Qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2:6 a 8. Assim como Cristo, todo cristão tem que passar pelo Getsemane, a renúncia de si mesmo, a entrega e consagração de sua vida ao Senhor, ainda que já não pertencemos a nós mesmos, e a decisão de tomar a sua cruz e ir após o Senhor, seguindo o seu mesmo caminho de sofrimentos e tribulações, mesmo que o preço maior já foi pago pelo Senhor. Contudo, para ser um vencedor é necessário que se tenha enfrentado uma luta. Por isso o Senhor nos deixou a sua carreira como exemplo para seguirmos. Isto não quer dizer que temos que morrer na cruz, pois Cristo já o fez, e só ele poderia fazê-lo. O que tem que ser crucificado é o nosso velho homem, pois é com este que está o egoísmo, o desejo de querer tudo para si, viver para si e não para Deus. Pois, se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, quer vivamos quer morramos, somos do Senhor. Romanos 14:8. A vitória sobre o pecado. Para entendermos o que o Senhor quis dizer com tomar a sua cruz, temos que considerar isto. O nosso velho homem é o que foi crucificado, a natureza carnal, o corpo do pecado foi deixado na cruz. Este corpo tem que ser mortificado, já não vive por si, devemos dominá-lo pelo Espírito e subjugá-lo à escravidão. 1 Coríntios 9:27. Para servir a Deus, e não ao pecado. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Romanos 6:6. Sendo assim, tomar a nossa cruz significa tomar este corpo físico e seguir os mesmos passos de Jesus. Andar como ele andou. 1 João 2:6. Pois que enquanto estamos na terra estamos habitando no corpo físico. E assim como a cruz era pesada ao Senhor, assim este corpo se torna pesado com suas fraquezas e com sua resistência para servir. Mas o Senhor nos fortalece sobremaneira, de modo que até nas nossas fraquezas somos fortes. E como os nossos pecados foram deixados na cruz, eles já não têm domínio sobre nós. Temos a vitória sobre o pecado. É no corpo físico que fica a velha natureza carnal. E agora travamos uma luta. O espírito, homem interior, o espiritual, contra a carne, homem exterior, o natural. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas 5:17. O homem natural, geração de Adão, se inclina para o pecado, e se corrompe pelas concupiscências do engano. Efésios 4:2-22b. A respeito deste, a palavra de Deus nos ordena a despojar-nos. Efésios 4:2-22. Jesus nos concedeu poder para vencer a natureza da carne, pelo poder do Espírito Santo junto ao homem espiritual, geração de Cristo, que se inclina para a justiça e santidade, segundo foi criado. Efésios 4:24. E que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3:10. Devemos, para isso, repreender os desejos da carne e não satisfazê-los. As obras da carne são identificadas em Gálatas 5:19-22. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias, glotonaria, e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5:19-22. Notemos o aviso de Paulo: os que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. Cristo nos regenerou e santificou no Espírito. Se andarmos na carne, caminhamos para a morte. Romanos 8:13. E somente pelo Espírito podemos vencer a carne. Pois seria inútil tentar reprimir estes desejos somente por força de vontade, porque assim, cedo ou tarde acaba sucedendo. Devemos nos esforçar, mas estar na dependência do poder do Espírito Santo para vencer. É o Senhor quem nos dá a vitória, quando confiamos nele. Vejamos os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5:22-23. Estes frutos se manifestam numa vida de santidade e justiça, na prática do bem, não para ser justo, mas porque já fomos tornados justos em Cristo. Os frutos do Espírito são apenas a manifestação do homem interior, que é nova criatura, nascido do Espírito. A árvore se conhece pelo seu fruto. Mateus 12:33. Este é o padrão de vida de Deus, que lhe é agradável. E nem leis humanas podem contestá-lo. O cristão vencedor é o que anda no Espírito, numa vida de santificação e entrega de si mesmo à vontade de Deus, não importando o preço que se tenha de pagar, pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8:18. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. 2 Coríntios 2:14. A vitória sobre Satanás. Estávamos aprisionados no reino das trevas, do qual Satanás é o príncipe. Isto nos subjugava ao seu poder e a fazer o que ele queria. Jesus chegou a dizer para uns religiosos que se achavam justos: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. João 8:44. Satanás passou a dominar o homem pelo pecado, desde a queda de Adão, porque quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. 1 João 3:8. Mais uma explicação para toda a perversidade existente no mundo. Quando Adão pecou, ele entregou o domínio do mundo a Satanás. Lucas 4:6. Que passou a fomentar um reino de rebelião contra Deus. E a tal ponto chegou a perversidade no mundo, que Deus resolveu destruir a raça humana, que foi salva por pouco, através de Noé, que achou graça aos olhos de Deus e foi poupado. Gênesis 6:5-8. Jesus veio ao mundo exatamente para redimir a raça humana, tirá-la do poder de Satanás e levar o homem de volta para Deus. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Em João 3:8, o homem estava condenado porque tinha uma dívida, mas Jesus pagou a dívida do homem, com o seu sangue derramado na cruz. Então Satanás perdeu o direito de sobre a humanidade e foi expulso da sua posição e perdeu a sua autoridade. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. João 12:31. Assim, Jesus destruiu aquele que tinha o poder da morte, o diabo. Hebreus 2:14. E triunfou sobre a própria morte. Ele então nos vivificou, porque estávamos mortos em nossos pecados. Efésios 2:5. E nos outorgou o poder do Espírito Santo, para lutarmos contra as hostes das trevas. Além disto, o Senhor Jesus colocou todo o poder das trevas debaixo dos nossos pés, Lucas 10:19, nos dando autoridade sobre Satanás e os demônios. A luta espiritual. Apesar de vencido, o reino de Satanás ainda continua atuando na terra, dominando os homens que permanecem incrédulos e alheios ao Evangelho de Cristo. Mas, se ainda o nosso Evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4:3-4. Satanás não é o Senhor da terra, nem a ele pertencem as almas dos homens, ainda que incrédulos, mas ele governa o presente sistema estabelecido no mundo, porque o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5:19. Por isso agora se trava um grande combate espiritual nas regiões celestiais da terra. O reino de Deus contra o reino de Satanás. A vitória do reino de Deus já se deu na cruz, quando Jesus destruiu o poder das trevas. Mas a luta continua até o tempo do fim, pois é necessário que ele, Cristo, reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. 1 Coríntios 15 e 25. Entendemos então que esta luta pertence a Cristo, e consequentemente a sua igreja também participa dela, pois a igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:27, sendo Cristo cabeça da igreja. Efésios 5:23. Por isso cada cristão é convocado a participar desta luta, que é no campo da fé, para manter a submissão e obediência nos caminhos da luz, porque é membro do corpo, e deve lutar como bom soldado de Cristo. 2 Timóteo 2:3. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais de iniquidade nas regiões celestes. Efésios 6:12. Milita boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. 1 Timóteo 6:12. Nesta luta há várias regiões de combate nas quais temos que lutar. 1. Pela fé. Combatendo juntamente com uma só alma pela fé do Evangelho. Filipenses 1:27. Satanás emprega os meios mais sutis para tentar destruir a fé do crentes, desviar da verdade. 2 Timóteo 2:18. Voltar os interesses para as coisas do mundo. 2 Timóteo 4:10. Perverter o Evangelho. GL 1:7. Infiltrando nele coisas que vão além do anunciado por Cristo. GL 1:9. Deturpar a sã doutrina. Romanos 16:17. O cristão deve se fortalecer em Deus para que a sua fé não se esmoreça na hora da provação. 2. Contra o pecado. São diversas as tentações que nos sobrevêm, mas devemos permanecer firmes e não ceder, sabendo que não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir, antes com a tentação dará também o meio de saída, para que a possais suportar. 1 Coríntios 10:13. E resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. 3. Nas aflições, o crente deve suportar com perseverança as aflições que lhe sobrevêm, por causa do Evangelho e por amor a Cristo. Filipenses 1:29. Sabendo que ele nunca nos desampara e que estará ao nosso lado na angústia. Salmos 91:15. E nos consolará. 2 Coríntios 1:4. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus neste nome. 1 Pedro 4:16. 4. Contra as forças das trevas, é uma luta espiritual nas regiões celestes, contra o poder das forças espirituais da maldade, embora para nós ela se desenvolva somente no campo da fé, e os exércitos de anjos do Senhor são os verdadeiros agentes que travam este combate pelos salvos. Esta luta só é possível através de armas espirituais, que são virtudes como a própria fé, a justiça e a verdade, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a demolição de fortalezas. 2 Coríntios 10:4. E o crente deve estar fortalecido no poder de Cristo e revestido da armadura de Deus. Efésios 6 e 10 a 11. 5. Pela pregação, a principal missão da igreja, ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16 e 15. Isso só é possível através do poder do Espírito Santo, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1 8. Anunciar a salvação em Cristo Jesus para todas as pessoas, para lhes abrir os olhos a fim de que se convertam das trevas à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Atos 26 18. A carreira do cristão. Deus tem para cada um de seus filhos um plano a ser executado na terra, e lhe propõe uma carreira a ser percorrida. Nela estão as lutas que o cristão terá de enfrentar, mas Deus garante a vitória para todo aquele que permanecer fiel até o fim, ainda que em face da morte. Apocalipse 2 e 10. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador de nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Hebreus 12 1 a 2. O Senhor Jesus faz muitas promessas para aqueles que vencerem. Ao que vencer, dá-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2 7. O que vencer, de modo algum sofrerá o dado da segunda morte. Apocalipse 2 e 11. Ao que vencer darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Apocalipse 2 e 17. Ao que vencer, e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos do oleiro, assim como eu recebi a autoridade de meu Pai. Apocalipse 2 e 26 a 27. O que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3 5. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse 13 e 12. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Apocalipse 13 e 21. O cristão que permanecer fiel até o fim da carreira então poderá dizer as palavras triunfantes, assim como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 1 Timóteo 4 7. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15 e 57. Decretos da Fé. Blogspot.com